Aniversário para ti. Para mim? Para ti. Assim? Vamos cumprimentar-nos com uma chávena de chá. Um desaniversário para ti. Prova que tu também do aniversário. Só um em cada ano, exatamente. Oh, mas há 364 aniversários. Por isso nós vamos tomar muito chá. Então hoje é o meu desaniversário. Ah, é? Que coincidência. Bem, nesse caso, um bom desaniversário. Para mim? Oh, sim. Um bom desaniversário. Para mim. Sim, sim. Agora só para a vela, mas não queime o nariz. Um desaniversário feliz. Brilha, brilha, morceguinho. Brilha bem devagarinho. Vem de cima a voar. Para no meu chá pousar.